caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Outra Margem. Hoje é quinta-feira, dia 1 de abril de 2010, e está a iniciar-se o quarto mês do ano e também o quarto mês de programas da Antena Web. Não exatamente hoje, o quarto mês para nós só começa a partir do dia 4 de abril, de todas formas está a finalizar o terceiro mês. Ah, bem, já são uns mesinhos, não é? Já podemos, com orgulho, fazer um balanço destas emissões, não é? Ora bem, vamos hoje trazer aqui à antena algumas músicas, mas eu antes quero dizer uma coisa. É que hoje, aqui na Antena Web, bom, primeiro aqui, a quinta-feira é aquele dia, não é? Que já sabe, há sempre aqui um concertozinho às 10 da noite para que o ouvinte vá o mais bem acompanhado possível. Mas hoje este concerto é especial porque tem 42 anos, ou seja, é um concerto que foi gravado no ano de 1968 e é de Barbara Streisand. Portanto, já sabe que depois do programa Outra Margem vai para o ar mais uma edição do programa live, ou seja, mais um concerto ao vivo, desta vez de 1968. É uma preciosidade que não pode perder. A quinta-feira é também aquele dia em que o ouvinte está mais bem disposto, não é? É quinta-feira à noite, já falta pouco para o fim de semana. Para quem vai às discotecas, já teve ali umas sugestõezinhas. Discotecas, enfim, pronto. Para quem é assim mais de sair, já teve ali umas sugestõezinhas no Fala-me de Arte. Para quem não é de sair, pelo menos também está descansado, porque o fim de semana, à partida, é para não trabalhar. E, portanto, é só mais um dia de trabalho, é amanhã e mais nada, portanto, quinta-feira à noite é sempre aquele dia, não é? Enfim. Ora bem, nós hoje vamos começar com música inglesa, se bem que a primeira que nos chega, aquela que vai realmente abrir esta emissão, até vem mais do norte da Europa, ou seja, da Suécia. Estou-me a referir ao tema Dancing Queen dos ABBA. Vamos depois ficar com Emotion dos Bee Gees e Samantha Sun. E vamos finalizar com uma música de Barry White e Love Unlimited. E o tema chama-se Love Steam. É mais um... Aliás, são três sucessozinhos das décadas de 70 e 80. É desta maneira que abrimos esta emissão do programa Outra Margem. Hoje não há pedidos, mas eu lanço-lhe mais uma vez o desafio. Ou melhor, o convite. Escreva-nos geral.radioantenaweb@gmail.com. Faça o seu pedido, ou seja, deixe o seu nome, a sua dedicatória, o nome do artista e da música que quer ouvir. E depois ela passa aqui na Antena Web. Se ouviu a emissão de ontem, tem ali dois exemplos. É só... É que é muito simples. Aliás, e até se não quiser escrever um e-mail, também tem outra possibilidade, que era no nosso site, na nossa caixinha de comentários, que está presente praticamente no final de todas as páginas. Tem lá uma caixinha de comentários, só deixar o nome e depois também, então, a dedicatória, nome de música e artista, enfim. Ora bem, vamos então à música Dancing Queen dos ABBA, depois Bee Gees e Samantha Sun com Emotion, e para finalizar então a música de Barry White e Love Unlimited com Love Steam. É um prazer estar consigo, eu sou o Carlos Bonaparte, vou acompanhá-lo até às 22 horas. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web, eu volto daqui a alguns minutinhos. Yeah. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Good night. Vamos prosseguindo nesta emissão do programa Outra Margem, nesta quinta-feira, dia 1 de abril de 2010. Próximos três temas: Sétima Legião com Sete Mares, ainda o Chutes e Pontapés com o tema Perfeito Vazio, uma balada deste grupo de música de intervenção, deste mítico grupo português. Vamos fechar a voltinha das três músicas com a música alemã, é de Andrea Jürgen. O tema chama-se Allein in der Nacht. É um tema também muito bonito e de uma grande cantora que, por cantar em alemão, não chegou aqui a Portugal, mas diga-se que tem muito, mas muito talento. Um dia gostaria de passar aqui na Antena Web, quem sabe, um concerto desta artista. Vão ver que ela, ao vivo, é exatamente ou quase exatamente igual que em CD. Isto só quer dizer uma coisa, que ela tem, de facto, qualidade. Canta desde os 9 anos, já lá conta mais de 30, mas é uma grande cantora que continua a evoluir com o correr dos tempos. Assim é que é. Ficamos então com estes três temas, eu volto depois. Aproveito para lhe dizer que, quando regressar, vou trazer-lhe aquelas duas ou três curiosidadezinhas a que já está habituado, portanto, do dia 1 de Abril, que já sabe, nem é preciso dizer, mas já agora é o dia. Eu acho que isto é o dia mundial, não sei, mas pronto, é o dia mundial das mentiras. Não, é o dia das mentiras, ainda aí perceber porquê. Talvez até o ouvinte, ou eu a querer ajudar o ouvinte, também me ajude a mim próprio. Portanto, vamos lá ver, mas isso é lá mais para a frente, lhe trarei então estas informações. Para já são então estes três temas: Sétima Legião com Sete Mares, Chutes e Pontapés com Perfeito Vazio e Andrea Jürgen com Allein in der Nacht. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Eu sou o Carlos Bonaparte, é um prazer imenso estar consigo. Fogo de outra sorte.

E cá estou eu de volta nesta emissão, neste programa Outra Margem. É a 14ª edição deste dia, aliás, para este dia 1 de Abril de 2010. 1 de Abril, que é tido como em muitos países como o dia da mentira. É verdade. Ora bem, isto é de mentira, há algumas explicações, mas aquela que eu se calhar considero mais credível é esta. Ora bem, antigamente em França comemorava-se o ano, a mudança do ano, a 1 de Abril. É verdade. Ora bem, depois de o rei Carlos IX ter adotado, isto em França, ter adotado o calendário gregoriano, o ano passou a iniciar-se a 1 de Janeiro e não a 1 de Abril. Só que alguns franceses resistiram à mudança e continuaram a festejar a mudança do ano a 1 de Abril. Ora, vai daí, alguns espertinhos entraram na brincadeira, começaram a enviar presentes invulgares e convites para festas que não existiam. E daí então o dia das mentiras. É esta a explicação que é dada, digamos assim, para que hoje em muitos países, porque entanto como é lógico isto espalhou-se, não é? Isto difundiu-se, e na altura não havia televisão, imagine se houvesse, a festa que não seria. A notícia menos bem recebida foi a de 1848, quando o jornal A Mentira, no dia 1 de Abril, dava conhecimento do falecimento de Dom Pedro. No Brasil isto causou algum mal-estar, mas, apesar de tudo, um alívio quando no dia a seguir a notícia foi desmentida. Este jornal acabaria a 14 de setembro de 1849 e ao bom estilo da mentira, comemorando, aliás, convocando todos os credores para acertar contas. A reunião estaria marcada para 1 de Abril, só que o local não existia. Enfim. Ora bem, no dia 30, aliás, no dia 1 de Abril, foram acontecendo outros factos que marcaram a história e esses sim são verdade. Um deles é o nascimento de Sergei Rachmaninov, ele que foi um dos mais importantes contemporâneos músicos russos. Aliás, um dos mais importantes músicos russos contemporâneos. Se não é que está certa a morfologia ou a sintaxe da frase. Ele nasceu então em 1873, teria agora a modesta idade de 137 anos. Entretanto, também no ano de 1983, atenção que há aqui dois factos importantes, que parece mentira, mas não, são mesmo verdade. A 1 de Abril de 1933, Adolf Hitler boicotava todos os negócios perpetrados, digamos assim, ou melhor, conseguidos por judeus, e encerraria também, ou congelaria também, todas as suas contas bancárias. Era o início daquilo que foi conhecido como a limpeza da raça ariana. Ou seja, tudo que não era raça ariana era depois, então, abatido ou expulso do país. Dava-se, então, assim, início. Era este o início, no fundo, digamos assim, era este o início da Segunda Guerra Mundial. Eu chamo-lhe assim porque, no fundo, foi quando este clima de mal-estar começou. E realmente, no dia 1 de Abril, que raio de data. Enfim, no dia 1 de Abril também de 1939, acabava a Guerra Civil em Espanha e começava a ditadura franquista, que durou mais de 30 anos. É verdade, só acabou quando Franco morreu, em 1977. Ora bem, deixadas então algumas curiosidades, vamos continuar com música. Agora vamos ficar em português. Ora bem, vamos ficar com Adriana e o tema Em Contramão. Depois vamos ficar ainda com Rui Veloso e Porto Sentido. E finalizamos com a versão original do Lugar Encantado, na voz da encantada Susana Félix. São estes os três temas que nos levam de encontro ao primeiro bloco publicitário, ou seja, ao intervalo, e depois eu vou voltar para lhe trazer então mais algumas músicas. Eu espero que esteja, que se sinta em boa companhia, que espero que esteja a gostar então desta emissão, e já sabe, mais uma vez, relembro-lhe que a seguir há concerto histórico. Vamos exibir o concerto de Barbara Streisand, gravado no ano de 1968. Fique bem, eu volto daqui a alguns minutinhos, depois destes três temas e depois do intervalo. Até já! Vou andar sozinha pela rua. Vou andar e vou chamar-me tu. Vou andar nua sem vestir o medo de te amar. Vou andar esse caminho longo que me leva a percorrer o teu corpo. Não vou correr para nunca te perder desse caminho. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Vou andar e nunca vou correr para não te perder, não te perder. Thank you.

but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as cá estou de volta depois de um pequeno bloco publicitário para prosseguir esta emissão. Hoje, quinta-feira, dia 1 de abril de 2010, ficamos com Imagine, original dos Beatles, mas aqui interpretado, e que bem interpretado, por Madonna. É ao vivo, hein? Dia 1 de abril de 2010 era o dia que, aliás, era onde há pouco eu ia. Dia 1 de abril de 2010, dia em que se comemora, digamos assim, os 432 anos sobre o nascimento de William Harvey, ele que foi o descobridor da circulação sanguínea e foi também quem indiretamente deu um passo gigantesco para a evolução da ciência e para a separação da ciência da filosofia. Para quem não está a par, a ciência e a filosofia eram mais ou menos a mesma coisa, mas acabaram por se separar, como aliás era também na altura a alquimia e a química eram mais ou menos a mesma coisa, mas nos séculos XVI, XVII começou a haver uma separação entre a filosofia e a ciência. A descoberta da circulação sanguínea começou a tornar as coisas um bocadinho mais práticas e não tão filosóficas. Também se comemora os quase 200 anos, ou melhor, 195 anos, desde o nascimento de Bismarck, uma importante figura política alemã, que inclusive depois, na Segunda Guerra Mundial, estruturando aqui a frase, ele que era então uma personagem muito importante, uma personagem política muito importante da Alemanha, inclusive na Segunda Guerra Mundial, foi atribuído a um barco o seu nome, o barco o Bismarck, que era um dos mais emblemáticos barcos da Alemanha. Vamos continuar então com a música, depois de ficarmos com Imagine de Madonna, ou na interpretação de Madonna, vamos agora ficar com Jealousy Go, a música, esta sim, de John Lennon e cantada por John Lennon. Logo depois vamos ouvir Don McLean com American Pie e ainda La Música Es de Eros Ramazzotti. Vinha-me aqui em o nome de Enrico Caruso, mas não vinha o nome de Eros Ramazzotti. Bem, são os dois de Itália, não é? Portanto, enfim, são então estes três temas que se seguem aqui na Antena Web. Jealousy Go de John Lennon, Don McLean com American Pie e ainda a música, ou melhor, La Música Es de Eros Ramazzotti. Eu volto depois para as despedidas, vai ter de ser, não é? Ora bem, fica então com a Antena Web e com o programa Outra Margem. Já sabe, pode pedir as suas músicas para geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu volto aqui a alguns minutinhos, até já. Bye.

música. Bem, cá estou eu de volta e, como disse há pouco, quer dizer, há quase 20 minutos, era para as despedidas e infelizmente vai ter mesmo de ser. Vamos terminar esta emissão com a voz de Lara Lee e o seu reconhecidíssimo tema, e que de certa forma é um tema intemporal, a música de Lara Lee, que se chama Telepatia. É então com este tema que vamos encerrar, é com Telepatia. Já sabe que a seguir à Telepatia há Barbara Streisand, não é? Ou seja, às 22 horas inicia-se mais um programa live, mais uma emissão desse programa que todas as quintas-feiras às 22 horas lhe traz música ao vivo. E atenção, porque hoje é especial. Vamos ter, eu estou sempre a dizer isto, mas a verdade é que não há muitos concertos gravados destas alturas e, portanto, ter assim uma coisinha destas é uma relíquia, não é? E então nós vamos trazê-la até si, vamos trazer até si o concerto de Barbara Streisand dado em 1968, ou seja, há 42 anos. Já viu? Há tanto tempo como o tempo passa, hein? Ora bem, vamos então à música. Espero então que tenha uma ótima noite, que tudo corra bem. Eu volto amanhã às 14 horas com mais um Luz Antena Paixão. Fique bem, fique com a Antena Web e até amanhã. Sabia que te ia conhecer. Minha querida, era fatal. Estava...